Mas como aqui é categoria 1, não é iluminado, mas tem a marcação no chão, né? Eles teriam que ter ficado atento. Tem só headlight, né? Com certeza, explica, mas não justifica aquele caso, né? Mas ele tá ciente aqui, inclusive o ponto de espera também tinha outra irregularidade com relação à distância da cabeceira, e eles tentaram consertar isso também, não sei se ficou adequado. Tá tudo bem, tranquilo. Só queria saber porque na hora da arremetida a gente não visualizou nada, né? A gente não sabia o motivo da arremetida, a gente imaginou que podia ter alguém, um carro na pista, alguma coisa assim, não sabia que era outra nave. Gente. Obrigado pelo esclarecimento de vocês aí, tá ok? Obrigado mesmo. Obrigado, boa noite, gente. Ok, até daqui a pouco. Estamos saindo de novo. Solo gol 1805 no 1 no pushback acionamento. Livre, gol 1805, chame táxi. Livre, vai chamar táxi, 805. Localizado desse para 2 metais de granete, pode estabilizar o sentido 2. Gol 896, informa o tráfego 12 horas às 5 milhas, um helicóptero Alfa 050, mantendo 910, não interfere na sua aproximação. 896. Estabilizou a vistana, gol 1896. Gol 1896, completo sinal, sendo torre 1895. 1895, boa noite, 1895. Paulo, Samadora, Delta 3052. Fica a informação bravo, posição é meia dúzia, autorização, mas senhor, autorizando bem. 352, ciente, boa noite, 330, copia? Máximo. 352 Maceió, nível 330 está autorizado, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decolada 1-0 com curva esquerda após decolagem na subida Fuca. Transição Caju. Aciona 5547, controle 119, decima 8. Autorizado, nível 330, a curva 58, área Caju, DCC Maceió. Isso é 1-0, curva esquerda. Fuca, Caju. 5-5-4-7-19-8. Só vai prosseguir na Pre 58 até Orago e após Orago direto Maceió, ok? Ah, Maceió, vamos para Orago depois até Maceió. Ah, 52 no 62 no 62, pronto, pushback acionamento. Camarada. O 1805 a bordo 81, alternado Fortaleza, 2 horas e 40 minutos. Na minha LS 3891. Eu 3891, complexo final, torre, como 1891. 3891. 2913, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Torre Salvador, está 3891, estabilizado em LS aqui. 3891, continua a aproximação pista 10, aguardando pista 10. Consegue a aproximação, aguarda pista 10, 3891. Oi, boa noite, gol 905 no ponto de espera da 10 Tropa. Confirma? Gol 905 no ponto de espera. Afirmativo, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Mantendo ponto de espera, está. Pito 9-1, solo 09, direita 121, décimo 9. Direita 9-1-9, 8-9-6. Solo, gol 1896, livrou na Fox. Boa noite, 96, táxi livre Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 89. Pito 91, livre pouso, pista 10, 090 graus, 612 nós. Livre pouso, pista no 0, 3891. 805 ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, 805. Direita 219, Zona 2, direita 219. Direita 219, Zona 3891. Salve Salvador, muito boa noite, Zona 3891. 91, táxi livre Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Santa 32, pagando. Santa 3052 para o pushback, estacionamento, posição 612. O Santa 352 para o pushback? Afirmativo, está na 612. Decolagem 1805, 09062. Livre, decolagem, 805. Estou com o repouso da companhia já. Próximo ataque 6 Juliette, para prosseguir portão 10 após coordenação. Após o mesmo livrar a retaguarda, está livre iniciar no 62, chame táxi 152. Após a companhia, 391, não tem condição de agilizar até o portão 10? Afirmo, 3891. Salvador, é o Gong 794 com informação, bravo, boa noite. Oi, tudo bom? Obrigado, bom dia. Chegou 1805, decolou na sua escuta. Boa noite, bom 805, contato radar, suba para o nível 370, vai direto pro campo. Direto pro campo, 1805. Decolou da 10, curva esquerda após a decolagem na subida Cuca. Após Jamo, após Jamo, direto Aracaju, aciona 5553, controle 119, décima 8. 30230 para Aracaju, aerovia Golf 77, decola da 10, curva esquerda Cuca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5553, controle 9, décima 8, voo 1794. Qual nível autorizado? 230. Queima 230, 230, agora no 794, no portão 02, chame pronto, pushback acionamento. 02, chama na pronta, obrigado, 4. para o SAD, POB 160, Rua Ação, Aracaju. Dois táxis autorizados, parte principal, Índia e Alfa, com temperatura 119, correção 19895. O altímetro padrão no 013, bom voo e boa noite. Padrão, boa noite também. Salvador, vamos 794 para pushback, acionamento 02. 02 irá aguardar a passagem a retaguarda do Airbus da SAM após encoordenação com o equipe do solo, está livre iniciar, chame táxi. Guarda na passagem da voz da retaguarda, após a coordenação de ser chamado. Bom, sucesso na base. Gol 805, estamos já para o Recife, 12545, que é o teste, 1268. 2545, 2085, boa noite. Boa noite. Agora são 3, espera pronto, então 352, autorizado a linha de colapso 10, 090 graus, 08 mais. Autorizado a linha de colapso, 093. Salvador, Guardião 01, está na rotatória, questão de retorno para pouso em Salvador. Guardião 01, está em torre, vamos com 895. Torre Salvador, 895, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião prossegue direto, Gré? Afirmo. Seguinte, reporte na conta final, Guardião. Voltará a conta final, parte do Gré, Guardião 01. 3152, decolou às 23-1208, corrija, é 1198. 1198, boa noite. Caminho de 2 horas, alterna Salvador. 3, cruzado 2. Boa noite, tá 3152, contato radar, soltado nível 330, sai da cama. Obrigado, bom fim de semana. No 714, autorizado a linha de colapso no 0, 080 graus, 10 mais. Linha de decolapso 10, bom 714. Pode ir ao seguinte, boa noite. No 4 aos 28, 1219, 8. 198, igual 7, 1, 4, obrigado, boa noite. Salvador, 714, gol, boa. Boa noite, bola 714, contato cadastro, bancar o nível 230, Napuca. Napuca, 230, subindo, 714. Santa 3152, Santo Centro Recife, 12545. Alterne 12685. 2545, 2685,